irmãos que alegria adorar o nosso Redentor e ouvir a sua voz poderosa. Alegria receber aqui o Davi, esposa que veio por um motivo muito especial, um monte de irmãos já se juntaram a eles. Nós nos alegramos com vocês e a nossa ausência, vocês bem sabem, né? Os imperativos do ministério nos privou, nos impediu de estar com vocês, também por uma razão muito nobre, né? Mas é uma alegria vê-los aqui nessa noite. Eu quero ler com a igreja nessa noite dois textos. Eu quero, nessa noite, nessa oportunidade, partilhar com a igreja sobre o tema Jesus é o Senhor. Eu quero repartir com a igreja duas implicações dessa verdade: Jesus é o Senhor. Eu poderia elencar pelo menos umas 10 implicações do senhorio de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, mas eu quero aqui destacar duas. Então, eu convido você a que vá à Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 10, versículo 9. Depois nós vamos ao Evangelho de Jesus, conforme o registro o evangelista Lucas. Eu queria que você prestasse bastante atenção, eu queria que você entendesse isso de uma vez por todas, porque isso pode ser determinante para aquilo que você professa ou para aquilo que você não professa. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como o quê, irmãos? Como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, o que acontece? Serás salvo. Duas verdades condicionantes para que uma pessoa possa dizer: eu sou cristão. Agora vá comigo ao Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Pergunta ao Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que estavam ali, nos perguntam nessa noite: por que me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Jesus é o Senhor. Meus irmãos, aparece na escritura do Antigo ou do Novo Testamento a palavra Senhor referente à pessoa do Senhor Jesus, 650 vezes. No que diz respeito a palavra Salvador, alusiva ao Senhor Jesus Cristo, apenas 22 vezes. Veja só. A palavra Senhor, 650 vezes. Alusiva ao Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo, sem fazer menção do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Ao Senhor Jesus. E ao Senhor Jesus como Salvador, apenas 22 vezes. E nesse contexto, portanto, dessa abundância, desta verdade que aqui temos, sempre que é exigido de uma pessoa um comprometimento, o que está em voga ou o que está presente é o senhorio de Jesus. É fundamental entender isso. É vital compreender isso, porque isso nos ajuda a responder algumas coisas sobre o nosso cristianismo, o tipo de cristianismo que nós professamos. É conhecido, é sabido que nos Estados Unidos tem uma corrente hoje teológica que ela defende o seguinte, que você não tem que receber Cristo como Senhor. O negócio é recebê-lo como Salvador. Mas nessa esfera do amor e nesse âmbito de que nós somos chamados a nos comprometermos com Cristo e evidenciar que quem rege a nossa vida a partir desse encontro com Cristo é o Senhor Jesus, isso então é relegado a um segundo plano, não se é falado disso. Agora pensa comigo. Uma vez que isso aparece de modo abundante, isso nos ajuda a entender o contexto em que estava inserido, o contexto em que a igreja primitiva estava imbuída de dar o testemunho do Evangelho. Por quê, irmãos? Por uma questão que envolvia uma questão cultural e política. Porque o imperador César, ele reivindicava, onde quer que ele chegava, nas cidades importantes, nos vilarejos, se ele estava na sua carruagem, cercado pelos seus soldados da elite, dando proteção a ele, ao adentrar aqueles vilarejos ou aquelas cidades importantes, as pessoas tinham que ovacionar, tinham que reverenciar César e dizer: César é Quírios, César é Senhor. Mas com a chegada do Evangelho, e com a transformação efetuada pelo Evangelho no coração das pessoas, essas pessoas já não estavam mais dispostas a reconhecer o senhorio de César. Porque, na verdade, agora elas só conheciam e só reconheciam o senhorio de Cristo. Só há um Senhor, só há alguém que nós nos curvamos, só há alguém que nós reverenciamos, e essa pessoa é o Senhor Jesus, e por ele nós morremos, e por ele nós doamos a nossa vida. Dizer, portanto, naquele contexto, e negar-se a reconhecer o senhorio de César, e dizer que Senhor é só Cristo, era colocar, irmãos, a cabeça a prêmio. Pessoas morreram por conta dessa verdade. Pessoas foram mortas e perseguidas por conta dessa verdade. Porque quando a pessoa compreende que durante toda a sua vida ela tinha um outro Senhor que governava a sua vida, que ela era escrava do pecado, que ela era escrava do mundo, que ela era escrava da sua própria natureza, que ela era escrava do diabo, e tendo então sido libertada pelo Senhor Jesus, já não resta mais reconhecer outro como Senhor, senão aquele que se doou por mim. E isso, irmãos, nos leva a pensar na nossa realidade atual da igreja contemporânea, porque há uma ausência de conciliação entre profissão e demonstração. Entre aquilo que nós falamos crer e proferimos e cantamos em nossas canções e proferimos a partir dos nossos textos, das leituras que fazemos, mas a demonstração desse Senhor sobre a nossa vida é outra coisa, parece que há um divórcio, um distanciamento. E aqui, dos muitos desafios que a igreja contemporânea tem, talvez um desafio urgente seja o de promover esse casamento daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos, que evidencia, portanto, o senhorio de Cristo, mostrar que a nossa verbalização, que a nossa ação está devidamente coesa, harmonizada, que não há contradições entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós fazemos. Eu sei que é difícil, talvez você diga, é difícil fazer isso, pastor, mas é necessário, e são essas as credenciais de um verdadeiro cristão. É necessário um comprometimento de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de tudo que faz parte do nosso existir, num rendimento, numa submissão ao Senhorio de Jesus, a ponto de não termos medo do que possa acontecer por conta do que cremos, do que professamos. A maioria dos cristãos contemporâneos não tem dificuldade em professar que Jesus é Senhor, verbalizar, mas há um distanciamento em comprovar aquilo que se verbaliza. Há muitas dificuldades, há muitas fragilidades no cristianismo que nós professamos, mas talvez essa seja uma verdade que nos convoca nessa noite para pensarmos, para avaliarmos. Jesus é o Senhor. Não é um conceito vazio, não é uma verdade abstrata, é uma verdade que tem que ganhar implicações concretas, visíveis. E eu lhe pergunto, você tem vivido conforme a verdade proclamada, verbalizada por você? Aquelas coisas que numa rodinha, talvez de família, ou apenas de cristãos, que você diz, olha, é isso que eu creio. De fato, você comprova isso no seu dia a dia? As pessoas olham e falam, eis aí um homem que realmente é coerente com o que ele fala. Eis aí uma mulher, eis aí um rapaz, uma moça, que demonstra isso. Sua vida, meu irmão, sua vida, minha irmã, ela é pautada. Ela atesta que o Senhor Jesus exerce o seu senhorio absoluto sobre você? Ou você ainda se acha o senhor da sua própria história? Ou talvez, movido pelas suas falsas convicções, pense que você mesmo é quem está construindo a sua história, que você caminha para o lado que você acha que é correto? Nós precisamos parar, irmãos, que talvez seja por essa razão que falta esse impacto na sociedade de uma igreja que seja relevante no seu testemunho cristão. Por certo, nenhum de nós teria dificuldade em verbalizar o que Paulo verbalizou, que está escrito na Escritura. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Verbalizar uma verdade como essa nos nossos dias é uma coisa. Verbalizar essa verdade nos dias em que Paulo estava realizando o seu ministério era outra coisa. Quando ele disse que trazia as marcas de Cristo na sua pele, tinha as cicatrizes em razão de ser testemunha de Cristo num contexto hostil e perigoso. Mas talvez porque nós vivemos, conforme chamou um escritor, uma religião mansa, uma religiosidade que tem apenas os seus ritos, os seus contornos, de uma prática que não evidencia uma relação estreita com Deus e com a pessoa bendita do seu Filho Jesus. E aqui eu quero destacar as duas implicações sobre a verdade: Jesus é o Senhor. A primeira verdade, ou a primeira implicação de Jesus como Senhor, é a implicação dessa verdade na salvação, que nós vimos lá em Romanos, que eu peço a sua gentileza que vá para esse texto novamente. De volta ao texto de Paulo, aos Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque aqui, irmãos, nesse texto, nós temos uma implicação prática da verdade colocada numa condicionante absoluta, que sem ela, sem essas coisas, sem essas verdades, duas verdades que aqui estão, não há cristianismo, não há salvação. Se uma pessoa não se porta conforme o texto está dizendo, ele não pode ser considerado um cristão. Ele pode ser adepto de uma religiosidade, de uma religião, ele pode pertencer até a uma instituição religiosa bem estruturada, mas ele não pode dizer, eu sou cristão. É necessário, conforme o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo é direto, claro, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Eu peço a sua atenção, eu peço que você preste atenção no que nós fizemos introdutoriamente. No contexto em que César reivindicava, exigia que as pessoas reconhecessem a figura dele, o seu poder político, como uma divindade, como um Senhor. De sorte que ouvir o Evangelho, ouvir a pregação dos apóstolos, da igreja naqueles dias, era uma necessidade, continua sendo. É preciso, com a boca, confessar Jesus como Senhor. E, ao fazê-lo, era uma clara demonstração contracultural daquele contexto. Nós não aderimos, nós não acolhemos as reivindicações de César, nós não nos submetemos à reivindicação e à exigência do imperador. Jesus é Senhor e tinha que professar isso, irmãos. Sem fazê-lo, essa pessoa não era recebida na igreja de Deus. Ouvi recentemente o reverendo Hernandes contando o testemunho de um missionário, de um cristão egípcio que esteve na igreja de Pinheiro há algum tempo, e disse que o conselho das igrejas no Egito, eles pedem uma única coisa daquele que vai professar a fé quando comparece diante da liderança. E conta-se então que esse missionário compareceu diante da liderança, e a pergunta é uma só: você está disposto a morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo? Ele titubeou. E a liderança falou, pode ir embora, depois você volta de novo. Eu penso que é nesse contexto histórico, cultural, que Paulo está enfatizando. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, fazê-lo é estar disposto a morrer pela causa de Cristo. Fazê-lo é admitir que agora você não é Senhor mais da sua vida e nem da sua história. Fazê-lo é admitir que Ele está no comando, que agora você não faz a coisa mais do seu jeito, que você pede conselho a Ele como fazer, a quem fazer, a hora que fazer. E conta-se então, depois de um tempo, aquele moço voltou de família. Ele era de família muçulmana, natural dentro daquele contexto. E ele, então, tomou a iniciativa de contar para o seu pai sobre a sua experiência de fé, o seu comprometimento com Cristo. E pensando que o seu pai não sabia, o pai disse, não, eu já sei disso. Porque várias vezes eu coloquei veneno para você morrer, e esse Deus te guardou e você não morreu. Pode ir lá e professar a sua fé. Às vezes nós temos mais medo dos homens, pensando no que os homens possam fazer conosco, e nos esquecemos que o Senhor pode matar tanto o corpo quanto a alma. Quando a gente tem essa compreensão, nada mais nos apavora, irmãos. Eu evangelizava uma senhora certa feita, fomos à casa dela acompanhado de uns irmãos da igreja que a irmã Nelly e as filhas eram membros lá da igreja presbiteriana de Itacibá, que adotaram como método evangelístico o evangelismo explosivo. E nós fomos à casa dessa pessoa, uma senhora que tinha um terreiro de macumba. E falamos para ela do evangelho, comunicamos a ela o evangelho. Ela compreendeu intelectualmente o evangelho, mas ao final ela disse o seguinte, eu tenho medo do que os espíritos possam fazer comigo. Não compreendeu que Cristo, entretanto, é maior do que os espíritos, é o Senhor, e por conta do medo não se tomou uma decisão. na salvação, o senhorio de Jesus Cristo vem acompanhado de uma verdade que é axial, irmãos, que é um eixo para o cristianismo, que é a verdade da ressurreição. Porque a verdade do senhorio de Cristo nesse contexto, ela atesta que ele é senhor, inclusive da morte. Ele venceu a morte. Ele é senhor da morte. Ele é senhor da história. E o nosso pior inimigo, que mais apavora o nosso coração, que é a morte, ele a venceu. É necessário confessá-lo como senhor. A morte não tem mais o comando. Demônios, o diabo e os seus demônios, muito menos. Cristo os venceu na cruz. Cristo escarneceu deles, zombou deles na cruz. Quando encravou na cruz todo o escrito de dívida que constava na forma de ordenança que era contra nós, ele cravou na cruz e zombou do diabo e os seus demônios. É Senhor. Daí, uma decisão por Cristo necessariamente exige que você confesse que ele é Senhor da sua vida. Que ele é Senhor da sua história. Nós nos lembramos da história do carcereiro de Filipos. Estava de guarda na noite em que Paulo e Silas foram presos, e que durante a meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor, e de repente um terremoto sacudiu as estruturas da prisão, as portas se abriram. E ele que deu uma cochilada naquela noite, que me parece que é comum, do sujeito que trabalha à noite, mas vai adentrando as madrugadas, e o sujeito lá pelas tantas é tombado, né? E ele tombou-se, e quando ele acorda, as celas estão abertas, e ele fica assaltado pelo medo, pelo pavor, porque sabia das implicações disso diante das autoridades romanas. Preso, fugir durante o plantão dele era uma coisa, era uma tragédia. E ele pensa, só tem um jeito de resolver isso. É dando cabo, é tirando a minha própria vida, para não sofrer a humilhação e nem ser penalizado. Já que vai ser penalizado, eu mesmo vou dar um jeito e vou antecipar isso. E quando ele está para efetivamente assim proceder, Paulo grita, não te faças tal coisa! Porque todos nós aqui estamos. Diante disso, ele faz uma pergunta, irmãos, ele fala assim, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Inclusive, preste atenção, inclusive salvo dele mesmo, né? Salvo até da tragédia que ele estava para cometer. E diante daquilo, da pergunta, ele ouviu a voz poderosa do apóstolo que apontou o caminho e disse, crê no Senhor Jesus. Não é crer no Salvador Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir de hoje, você terá, caso você creia, um Senhor que governará a sua vida, um Senhor que te salva da tragédia da morte, um Senhor que te salva do medo dos homens. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Portanto, irmãos, olhando para esse texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aqui nós vemos duas coisas, duas verdades que precisam acontecer. A primeira é essa, confessar por meio dos lábios que Jesus é Senhor. A segunda coisa, igualmente importante, que não pode ser removida, é crer que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. É nesse ponto aqui que os teólogos liberais metem o pé na lama. É aqui que os teólogos liberais revelam que aquilo que eles professam não é cristianismo, é uma outra religião. É uma outra coisa, não é cristianismo. Sabe por que eles até admitem que Jesus tenha morrido na cruz? Mas quando chega na verdade que fala que Jesus, Deus, o ressuscitou de entre os mortos e o túmulo está vazio e que, portanto, ele venceu, a sua ressurreição é uma ressurreição física, corpórea, visível, tangível. Não admitir isso é outra religião. Não abraçar isso é não ser cristão. Isso não é brincadeira, não, irmãos. Isso aqui não é só conceito, não. Isso aqui não é uma informação distante, não. É implicação determinante para que uma pessoa seja verdadeiramente cristão. Se não crer que Jesus saiu de entre os mortos, não há salvação. Paulo está dizendo, assim como é necessário professar que Jesus Cristo é Senhor, é necessário crer com o coração que Deus o recobrou de entre os mortos, que ele venceu, que ele saiu do túmulo, e o túmulo está vazio, e ele está vivo, assentado à direita do Pai. E somente um Cristo vivo pode salvar um homem morto. Somente aquele que deu um golpe na morte pode salvar aqueles que estão sentenciados à morte. Se creres com teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Você já professou que Cristo é Senhor? O modo como você vive determina que Cristo realmente exerce o senhorio sobre a sua vida. A verdade bíblica da ressurreição é algo que realmente está alojado no seu coração. Você diz, eu creio, eu não sou adepto ou discípulo do Cristo, seguidor do Cristo da procissão, eu sou seguidor do Cristo vivo, do Cristo que está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Quem é o Cristo da sua profissão de fé? Quem é o Cristo da fé que você professa? É esse Cristo que morreu, mas que, sobretudo, ressurgiu de entre os mortos? Se é, você pode se considerar um cristão. Se é, você pode se considerar uma pessoa salva. Se é, você pode se considerar uma pessoa que não está debaixo da severa condenação e do juízo de Deus. Mas caso você não tenha condição para isso, caso você não professe Jesus como Senhor, caso você não crê que ele ressuscitou, eu quero lhe dizer que você ainda não é salvo. Mas não é uma afirmação minha, é a Bíblia que está dizendo. Agora, veja só. Cristo professado, Cristo crido, traz a segunda implicação. E a implicação, Jesus é o Senhor, a segunda implicação, a implicação dessa verdade na obediência. Lucas, capítulo 46, versículo, o capítulo 6, versículo 46. Sabe por quê, irmãos? Metaforicamente, eu diria que a obediência é o termômetro da fé. Uma pessoa pode dizer que tem fé. Uma pessoa pode construir, teologicamente, as sentenças mais fantásticas, sabe, Davi? Sobre a teologia. E, entretanto, vive-se como se Cristo não existisse. Não há demonstração práticas visíveis de que essa fé realmente pode ser medida pela obediência. E nesse contexto, então, Cristo faz uma pergunta. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qual a vantagem disso? Existe algum mérito nisso? Existe algum ganho com isso de alguém que diz, Cristo é Senhor, Cristo é Senhor, mas que, entretanto, na hora do vamos ver, comprove isso? Não se evidencia isso? Por que me chamais Senhor, Senhor? Por quê? Por que gastam o tempo de vocês fazendo isso? Por que vocês abrem a boca para dizer Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês fazerem? Eu entendo que, nesse texto de Lucas, que nós vamos encontrar esse texto, o que vem depois da pergunta, lá no Sermão do Monte de Jesus, e lá ele nos ajuda a entender algo que é precioso, que eu quero dar conta disso aqui. Eu entendo que aqui no ensino de Cristo, é como se Cristo usasse essa pergunta para fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa aqui para fazer uma reflexão, para tirar uma aplicação, para fazer uma avaliação de tudo que eu estou ensinando para vocês, de tudo que eu estou falando para vocês, dentro de um contexto que talvez... E aí, nós vamos para o texto de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que me parece que estava presente nesse contexto do ensino de Cristo e, de modo particular, lá naquele sermão mais comprido. E aqui nós temos como que parte daquilo que foi dito lá. É como se houvesse falsos discípulos no meio dos verdadeiros discípulos. Eu não me iludo, irmãos, que no meio da multidão possa ter gente aqui que talvez nunca teve um encontro com Cristo. Que talvez estando com o povo de Deus, cantando com o povo de Deus, lendo a Escritura com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ainda não teve um encontro com Cristo e, portanto, há uma profissão de fé vazia, sem comprometimento, sem um quedamento, sem uma submissão ao Senhorio de Jesus. Porque lá em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 21, está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é esse que entra no reino. Não se iluda, Deus, o Senhor Jesus não se impressiona com as nossas canções, o Senhor Jesus não se impressiona com a nossa performance, o Senhor Jesus não se impressiona com aquilo que nós verbalizamos de modo bonito, bem arranjado, que impressiona os outros, os homens semelhantes a nós mesmos. Ele não se impressiona com isso. Quem entra no céu, quem entra no reino, é quem faz a vontade do meu Pai. Se você não faz a vontade do meu Pai, você está fora do reino. É lá naquele mesmo sermão que Jesus adiciona o que vem depois da pergunta de Lucas, que nós lemos, que está escrito: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, lá em Mateus diz sobre a areia, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A diferença entre aqueles que levam a sério o que ouvem, o parte do Senhor Jesus, e aqueles que não ouvem, é relatado aqui nessa parábola. Quem escuta a palavra de Deus e acolhe a palavra de Deus como palavra de Deus, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que consegue enfrentar as intempéries da vida, os embates que surgem. Quem só escuta a palavra de Deus, mas não acolhe a palavra de Deus para praticar a palavra de Deus, é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. É necessário você olhar que o mesmo vendaval que veio, a mesma tempestade que veio, as mesmas ondas que solaparam contra as duas casas, eram de mesma natureza. Gente que é discípula, pessoas que são discípulas de Cristo e pessoas que não são discípulas de Cristo, enfrentam situações semelhantes. Mas só há um tipo de pessoa que resiste. Só há um tipo de pessoa que é mantida em pé. Só há um tipo de pessoa que mantém firmeza. Aquelas que ouvem e recebem a palavra como palavra de Deus. E resolvem obedecer a palavra porque é palavra de Deus. Por quanto tempo, irmãos, nós vamos ouvir mais e ouvir mais e ouvir mais e não ver nada reverberando do que ouvimos? Uma geração de degustadores de sermões. Eu pensava que aquele cara que é especialista em vinho, quando eu vi alguma matéria ou li alguma revista das exposições de vinho de não sei lá das quantas, chileno, não sei, e por aí vai, eu falava, como esse cara consegue beber essa montoeira de vinho que vai estar na exposição? Ele deve sair de lá trocando as pernas, ele deve sair cambaleando, alguém tem que carregar esse cara. Até que eu descobri que aquele cara, o degustador, ele coloca na boca e joga fora. Parece que a geração de crente hoje é uma geração degustadora de sermão. Ouve-se, ouve, mas depois que sai do ambiente, joga-se fora. Não tem implicação, não tem praticidade daquilo que foi dito. O problema atual, me parece que era o problema daquele momento também, não é um problema de ignorância intelectual, não, não é isso, não. É um problema da execução da verdade. Da verdade praticada, da verdade vivenciada. A incoerência está aí, portanto. E o que a gente vê nesse texto de Lucas? Nós vemos que há uma incoerência e há, em consequência da incoerência, uma tragédia. Veio a tempestade sobre a casa. Ela desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você pensa que você escapará ileso do jeito que você está procedendo, do jeito que você está vivendo, ouvindo e não obedecendo a palavra de Deus? Grande a ruína. Imagine a casa desmoronando. Em algumas praias do estado de onde nós viemos, especialmente nas praias da região norte do estado, em direção à Bahia, é sabido que as praias, o mar está avançando, tomando de volta o que era dele, casas bonitas, casas construídas ali, mas que foram construídas num lugar inapropriado, e agora as ondas do mar solapam as paredes e os muros daquelas casas, e está derrubando tudo e levando à ruína. O que parecia intacto, o que parecia que não seria demovido, demolido, está sendo destruído. Você pensa que quando o Senhor Jesus diz isso, ele está dizendo apenas para informar o seu intelecto, ele está alertando você. Isso há uma solenidade no alerta de Jesus. Não seja apenas ouvintes, seja praticante da palavra de Deus. É o evangelista João que narra o evento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Eles chegam na casa, e era exigido naquele contexto cultural que ali na entrada deveria ter um escravo para receber as pessoas com a bacia, com a toalha, com tudo aquilo que era exigido naquele contexto cultural. Mas não tinha. Os discípulos, ninguém está disposto a assumir o posto de escravo, de lavador de pés. Isso não dá status. Isso não tem reconhecimento, pelo contrário. É um rebaixamento. Só que o Deus que se encarnou, o Deus que veio nos visitar, cingiu-se com a toalha. Agachou-se, pegou a vasilha, a bacia com água, e pegou cada pé daqueles discípulos empoeirados e lavou um a um. E ali nós vemos que dentro daquele contexto o Senhor Jesus vai trazer um ensino maravilhoso sobre o que aqui estamos repartindo com os irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo evidencia com aquilo essa natureza, esse comprometimento de ser um servo e, ao mesmo tempo, a humildade. E naquele contexto do ensino em que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele diz o seguinte: escutem, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Isso não tira, não toma de mim as prerrogativas de quem eu sou o Mestre mesmo, eu sou o Senhor mesmo, mas isso não me impediu de lavar os pés de vocês. Qual a implicação disso? Vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. E aí o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vocês não são felizes porque vocês sabem dessas coisas. Vocês só serão felizes se vocês praticarem o que vocês sabem. Alguém pode até te elogiar, aplaudir você pela quantidade de conhecimento que você tem. Mas se a quantidade que você tem de conhecimento não ganha um aspecto concreto, o Senhor Jesus diz: você é infeliz. Não há felicidade em saber e não fazer. Só há bem-aventurança para aqueles que sabem e fazem o que sabem. Hoje nós ordenamos aqui presbíteros e diáconos. Nenhum dos senhores, irmãos, deve se sentir acima demais para não fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Acontece alguma coisa, aí talvez você seja levado a pensar: hoje não é dia do meu plantão, não. Que bobagem é essa? Quem é que estava de plantão no dia que Jesus lavou os pés dos discípulos? Ah, hoje vai me perdoar, pastor. Ah, minha irmã, eu procuro um diácono de plantão. Ah, que é isso, rapaz? Você está se achando o bonitão da balachita? Nenhum de nós. Um dia eu estava na primeira igreja presbiteriana de Vitória, no pátio. Peguei o controle para abrir o portão para as pessoas entrarem. Alguém falou: não, pastor, o senhor é reverendo, não faz isso não. Se o meu Salvador que se encarnou lavou o pé de gente, o que, que é pegar um controle e abrir o portão para os irmãos entrarem no pátio da igreja? Vocês acham que nós, presbíteros, não podemos, aqui no salão anexo, no dia de um encontro das nossas famílias, pegar uma mesa daquela e carregar? Exceto se não tiver força, né? Você acha também, você membro crente em Jesus Cristo, membro da igreja do Guará 2, você acha que isso é demais, que isso vai rebaixar você? Você tem que ser parecido com Cristo, e ser parecido com Cristo é submeter e obedecer o que Cristo diz que tem que ser feito, meu irmão. É fazer a amarração e perceber a implicação de que eu sou salvo, e porque sou salvo, tenho segurança em meu coração, e porque sou salvo, tenho segurança no meu coração, eu faço aquilo que o meu Senhor ordenou. O que você tem feito? Como você tem procedido? O que você sabe que tem que fazer tem sido feito? Quem é Jesus para você, meu irmão? Qual a implicação da verdade de que Jesus é Senhor na sua vida? Isso tem mudado o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir com as pessoas? Qual a implicação prática disso? Sua vida, suas atitudes, suas ações, suas palavras, o seu relacionamento na família, o seu relacionamento no trabalho, enfim, em quaisquer lugares onde o Senhor tem plantado as plantas dos teus pés, Você tem comprovado o que você professa? Se Jesus é Senhor da sua vida, você tem obedecido ao Senhor? Você tem levado a sério o que o Senhor diz que tem que ser feito? Você obedece aquilo que o Senhor ordena? Ou você elabora vários pontos sustentando as suas justificativas para dizer não vou fazer por isso, não vou fazer por aquilo, porque afinal todo mundo vive desse jeito. Mas o que Jesus está dizendo? O que ele está mandando fazer? Ele não quer saber a opinião dos outros. Ele não quer saber o que as pessoas pensam, o que elas hão de dizer. É você e ele. É a palavra dele para mim e para você. Aí, eu concluo. Você se considera um cristão? Por que você se considera um cristão? Você já professou que Cristo é Senhor? Você crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos? Jesus é Senhor de fato e você tem obedecido? Porque à luz da Bíblia e daquilo que nós compartilhamos aqui, se essas coisas não estão presentes, se essas coisas não têm esses efeitos na sua vida, você precisa, nessa noite, urgentemente, reavaliar, analisar e, quem sabe, se humilhar diante de Deus e recomeçar tudo de novo para ter uma nova fase da sua vida, da sua existência, naquilo que você professa, naquilo que você diz crer. Para o louvor de Deus e para a saúde da sua alma. Em o nome de Jesus, lute para não ser coerente. Em o nome de Jesus, não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão. Em o nome do Senhor Jesus, se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Volte-se para o Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Eu quero orar com vocês nessa noite. E quero convidar vocês a que vocês se coloquem em pé. Há momentos que nós esperamos que alguém ore por nós.